hotel, reporte na frequência 118.95 para o cruzamento. E antes disso, POB, autonomia alternativa? Não, 3, está descendo lá. Tanem 6314, desça para 2.000 pés. Autorização para o procedimento ILS X-Ray, posso avisar. Gente, 2.000, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, 6314. 5-4, antes da Juliette. Primeiro da Gol, passando o Aldemar. Comando 396, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação. Segundo para pouso, a nave que precede é um Charlie 402. Na cursa da 1-0, ajuste no 0, 1-0, puxa a aproximação, o guardão está livre. Desça para nível de voo 050, reduza para 2009. Ok, descendo para nível 050, reduzindo 200, no 9287. É o solo. E novamente a rota autorizada. Correto. Em dia, mais filete ao meu. Torno ponto 22, no hotel, melhor quantidade para você utilizar. Aposto que você tem que utilizar. Com 22, mantenha o hotel e aguarde a intervenção para cruzamento. Cima aqui, Luzulu, no solo aos 4.6, ali de à direita, chame solo em 1.219. Roda mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, chame agora o controle em 1.19.8. Boa tarde. 19.8, boa tarde, bom trabalho. Voo no 396, cheque trem de pouso no 0, vento 1.00 graus, no meia nós. De pouso no 0, bastante graus. Terra Índia, Eco Índia. Mike Juliette Romeu, ciente, condições visuais, 500 pés, ajuste no 090, reporte visual com local de pouso. 510, reporte visual com pouso, Romeu. Negativo, tá com seu quilo. Gol no 807, reduza para 1.709, desça para 3.000 pés, ajuste no 090, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 1.080, desça 3.000 pés com 090, reportaremos estabilizado, autorizado X-Ray, 1.0, 1.807. 1.649. 1.649. 2.1 com POB de 1.13.430, Goiânia. 3 no Paca, boa. Passando, 6321. Passador, 63 no Paca, está deslizado em ele, se dá 1-0, visual com o campo. Chanel 6314, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o ficha limpa, informo, tem um Boeing da Gol iniciando a rolagem a distante, o ajuste na 0-0. 10, agora não está livre, 63 no 4. Bona 396, no solo 48, livre à direita, via Fox, chame solo, Leandro 21, décimo 9, agilizão. Bona 219, 396. Bona 9280, reduza para 1909, desça para 4.000 pés. Reduzido para 199, se descendo para 4.000 pés. Bona 9280. Gol 1807 para o localizador, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Já capturou o localizador, 1807, reportaremos no MR. T5241, no chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. T5241 na escuta? T5241 na escuta. Trip 5241, no suba restrita 160, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. 118, decimal 95, afirma. 8935, olha. Pode limitar o localizador, voo 9280. 3-1-4, check trainer, repouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Gente, de pouso 1-0-6-3-1-4, confirma o vento, Celita. 1100 graus, 169. O Chané 63 no 4. Gente, 63 no 4. Voo no 649, decolar 250, chame agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, gol no 649. 5, decimal 1. Gente, restrito 160, chamará 1288, alternando 251, 35241, grato. Salvador, boa tarde, volta 649. Pro limitado pelo localizador. 807. 090, guarda pista livre, gol 1807. Mike Eco Delta, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Mantenha presente pro limitado pelo localizador, Mike Eco Delta. Salvador, gol no 649. Gol no 649, contato radar, saída da El, submantenha 240. Saída 240 na Dael, gol no 649. Gol 9280, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, gol 9280. Estabilizador, curva esquerda, pro 145, reposta estabilizado. São 45, passando estabilizado, localizador, gol 9280. Gol 9280, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo ao posto, mantendo 2 mil pés. Opção 44. Gente, o 9280 já iniciou a curva para interceptação. Mike Eco Delta, tráfego 12 horas, 9 milhas, passando, mantendo 3 mil pés. Boeing 737. Visual, Mike Eco Delta. Número 22, cruza a pista de imediato. Seja autorizado o cruzamento da pista, na Delta, mantenha a posição e chame solo em 121 decimal 9 para o ingresso ao taxiway Alpha. Antes da Juliette, com 396. No 396, livre ingresso, portão 08. Livre ingresso, portão 08, 396. Solo com 222 na Delta. 222, ingresse agora à direita na Taxiway Alpha e mantenha a posição antes da Juliette, é o número 3 para decolagem agora. Alpha, antes da Juliette. Solo Salvador, o trip 5627, compate 3, volta 3 para pushback e acionamento. Acionamento 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4. Eu acho na 63 no 4, em zona 34. Livre táxi em frente, siga o Embraer 145 da Força Aérea, mantém a posição antes da Juliette. Puxa, né? 63 no 4, o portão será o 09. 63 no 4. Apontarão estabilizado, papapá, mais sobre Delta. 3 para o pushback e acionamento. Voo 9280, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, voo 9280, graças. Mantém cabeceira 10, o Chanel 6321. Passagem do Boeing, Eliane, Monteira, 6321. Trip 5627, parte 3 autorizado para o chibé acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado para o acionamento, chamará para o táxi 5627. E o Papa Mike na escuta? 2779 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia e alternando o Salvador. Lado, POB. 6327 para o táxi, com 79 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternando o Salvador. Justiça Salvador, 90, 90, reporte Paris. Puxa, né? 6327. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, 90. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, 90. 6327. 1222, continue no táxi. Juliette, pátio 1 em Índia. Alfa, transferência. Zero. Livre decolagem, 6329. O Gol 9280, continua aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0. No 0 temos um Airbus da Oceané iniciando a rolagem. Gente, aguardando pista livre, Gol 9280. Salvador Azul 4198, boa tarde. Azul 4198, prossiga. Informação para sua autorização, por gentileza, 340, confirme. 4198, confins, 340 autorizado, via Pezulu 10, grid, Pezulu 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.8, torre 118.95, transponda 5005. Eco Delta, estabilizar no localizador. Confins. Decolando a 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Pezulu 10, depois Pezulu 16 e DCC. 119.8 é o controle, torre 1895 e aciona 5005, azul 419. Protejamento correto, chama pronto para acionar, portão 03. É, repassar a 419. Para ingresso para Juliette, 6314 do Oceaner. Oceaner 6314, autorizado ingresso, portão 09. Autorizado ingresso para o 09, o portão 6314. Cita Cruz de Alerta, pode presente. Nem 6321, mantenha o perfil de saída devido à aeronave chegando no setor sudoeste, fazendo a chegada à margem. Iniciante para o 360, mantendo o perfil 6321. Prazo Salvador, boa tarde, com 0075, Quebec, informação. Voo 1075, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1090. Mari 060, e após a gestão 1090, 1075. TAC 70 PAB, 3 horas, antena Salvador. Autorizado TAC, frente, ponto de espera 10, poxa, né? É, trip 5627. Já está aqui em frente, ponto espera no 0, 5627. Gente, Mike Eco Delta, reporte no externo para cancelar as regras de voo, ajuste no 0 no 0. Mike Eco Delta. Gente, é só cancelar a 2 milhas de Índia Vista. Gente, reporte para cancelamento, Mike Eco Delta. Cancelamento, Mike Eco Delta. Gol no 807, dê passagem ao Fokker 100 da Trip. Fokker 100 não, Fokker. O ATR 72 da Trip, que está à sua esquerda, vai passar à sua esquerda. Após livre ingresso, pátio 1 no portão 10. É, mantém a posição antes da Juliette, 9280. Não, vou na prova de Mari para a chegada da Mari. Ajuste em Salvador 9090. Reporte no ponto de descida. Afirmativo, vou na prova de Mari 1-0 e chamarei no ideal. Dos dois dinamas e a cabeceira 1-0, aguarda a separação que a aeronave está indo pela sua frente. Passaria do 2231, desça para nível de voo 070. 070, 2231. Decolado 59, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 119.8, grato 327, tem um bom dia, senhorita. Controle Salvador, Chanel 6327, cruza 2000, da El, Medan. Sanai 6327, boa tarde, contato radar, saída da EL, sub e mantenha 220. 220, Xané 6327. Pode voar direto com Eda, senhorita. Autorizado, Sanai 6327. Voa direto com Eda, 6327. O Sanai 6321, restrito no nível de voo 320, solicitação do centro Recife. Restrito ao 320, Xané 6321. Estacionar a frequência livre. Livre ingresso, portão 11. Portão 11, 9210. Está cancelado, curva esquerda para a base pela direita para 17. Feito, Mike, que o tráfego avistado, plano cancelado ao 0 único, veio agora à esquerda, reposte na final da 17 para pouso. Reposte para a travada. Faltará, já está na base da 17 para pouso, baixa travado, papapá, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta tem agora livre pouso 17, o vento 1900 graus. 8, livre pouso 17, papapá, Mike Eco Delta. Vento 1 a 0 graus, 1 segundos, devido à colagem da 1 a 0. Clipe 5627 após a rolagem do Embraer à sua frente, autorizando a linha e manter a cabeceira 1 a 0. Após a rolagem do Embraer, a linha mantém o clipe 5627. Torre Salvador, o Condor 20 no Delta. Condor 20 mantém a Delta. Mantenha hotel e aguarde o cruzamento da pista. Está mantendo hotel, aguardando o ponto. Para o controle? Não, vou no 0-7. Para o 0-6. Pista para 2000, o ajuste 1-0-1-0, informe no localizador, gol 1-0-7-5. 2010 reporta no lote, gol no 075. O gol no 075 foi Tuna da presente, é o número 1 na aproximação. Vai voar no 075. Delta. Cruzamento na Delta Chão. Condor 22, decolado ao 03, chama agora o controle em 119.8. 198, Condor. 3217, desça para 4.000 pés, reduza para 2109. O ajuste 1090. Tem 4.000 pés, reduzindo para 2109, ajuste 1090. Controle Salvador, boa tarde, é o Condor 22. Condor 22, contato radar na decolagem, antecipou para o nível 360, está autorizado direto Leda. Ok, direto Leda, Condor 22. Alfa, Juliette, Índia, Alfa. O 627, vento 1-0-0 graus, 1-0-7-9, devido à decolagem da 1-0. Autorizado decolagem da 1-0-5-627. Xané 6321, chama agora o centro Recife, frequência 1-28-8, subindo restrito para o 320. 288, restrito ao 320, Xané 6321, graças a Deus. Commodore Control, good afternoon, Azul 6919, passing 160, descending 150. Azul 6918, Skunk Ident, clear, my arrival down to flight level 050. Clear to flight level 050 via maré, arrival Azul 6918. 119.8, bom voo. 119.8, trip 5627. Silo Papa Mike, prossiga. Precisa bota? Suporte na hotel para o cruzamento pistão no zero, força aérea 2733. Não interferindo na final do no zero, informe quando retorno Salvador. Ativo, e na interseção vai manter a posição, chama a torre 1895 para ingresso e decolagem, força aérea 2733, altímetro no zero, tem um bom voo. Azul 41 noite, 20, dá presente, chama a torre 1895 para ingresso e decolagem. Condor 20, tem um bom voo. Stan 3217 está sob vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o custo do localizador. Desse mantenha 3 mil pés. Ok, 3 mil pés, mantenho a proa, o limite é o custo, da 3217. Passarei do 2231, está sob vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o custo do localizador. Esquerda 020, limite curso do localizador 2231 e desce 3000. Temos 3000. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5627. Trip 5627, contato radar, sua para o 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5627. 1925, identifique chegada bom, desça para 4000, ajuste 090. Oxanã 6327, chame agora Recife, frequência 125.1, tamo voo. 25, bom lugar, bom trabalho, e 327. Salvador, gol 925, cruza 200, canal 60. Recife, gol no 925, chegada bom, desça para 4000, o ajuste no 090. 4010. Papa Romeu, quilo Papa Mike, desça para 500 pés, o ajuste em Salvador 1090. Informe seu tempo de voo no Corredor Bonfim. Quilo Papa Mike, mantenha a escuta do controle. Na 3217, temos aeronave Eco Charlie 14, próximo à Duna, 500 pés. Fugue agora para o localizador, proa 130, informe estabilizado. Descida para 2 mil pés, autorizado. Ok, 2 mil pés, curvando para o localizador, da 3217. Passarei 2231 para o localizador, fugue à direita, proa 050, informe estabilizado. Desça inicialmente para 3 mil. Da 3217, controle, poderia confirmar a proa para o da 3217? Proa 130, da 3217. 130, grátis. Estabilizado 075. No 075, 2 milhas para o marcador externo, torre 1895, tem um ponto. Exato. E o passaredo para 050 para o localizador, informarei estabilizado. Torre Salvador, boa tarde, gol 075. Gol 075, boa tarde, o ajuste 090. Reporte baixado e travado, aguardando contato visual. A gente está passando barradão já, tem pouso baixo travado, 1075. Pouso 10, vento 100 graus, no meia-noite. E nosso pouso 1075. 31 no controle. 2231 na sua escuta. Reduza para 170 nós, o senhor vai seguir a Airbus 325 milhas à sua frente, no localizador. Afirmativo, reduzindo 170, nós 2231, não. Fundo 22, cruza nível 165, chama agora Recife, frequência 125, décima 1. 1251. Táxi, a primeira direita, Índia e Alfa, ponto de espera 10, transferência. Afirmativo, Índia Alfa, ponto de espera, chama 1895, azul 49, obrigado. Sente, Nadael, sessão 360, Ponda. Controle de Salvador, o T3217 estabilizou no localizador. Poderia confirmar o equipamento à nossa frente? O T3217, temos um Boeing T37-800 a 2 milhas para a cabeceira. Ok, graças, T3217. Estabilizou no localizador. O passageiro 2231 também estabilizado no localizador da sequência. 2231, completa aproximação, aguarde transferência. Informa o helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés. 7131. Azul 6918, cleared final ILS approach down to 2000 feet. Report on localizer. Clear to ILS approach down 2000, we report on localizer as 6918. 281010. 1010, azul, 6918. Afirmativo, 4198, aguarda. 3217, Salvador, 1895, 1895, bom trabalho. Torres Salvador, muito boa tarde, eu estou 3217, passando esperto para embaixo travado. Último controle. Turno 925, informe sindicado. Está reduzindo para 240. Completa final, chame a torre 118.95. Confere, chama a torre 118.95, obrigado, boa. 7, vento 100 graus, 16 nós, tráfego ao estado, cheque trem, livre pouso na 10. Controle de Salvador, T3217, poderia confirmar a frequência da torre? 2231, continua a aproximação, se número está pouso na 10, ajuste na 010. 7. T3217, não escuta o controle? T3217, estiver na escuta do controle, pista livre, o vento 100 graus com 16 nós, solo 1-2. Boa tarde, informação. Quebec, prossiga. De Pastor, 1-4, está autorizado para Recife, nível 090, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, na subida Conde. Aciona transponder 5, correção transponder 0264. O controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, Pastor 14. Para retroreversar na chame táxi, pastor no 4. Na 1-0, tráfico já está. Seu ativo, temos livre pouso na 1-0, 2-2-3-1. 10, é a cidade de patrulhamento, pode ser na Salvador. Aquilo, Papa Mike, foi para o Farol da Barra, para a direção do Rio do Axé, informe o Farol da Barra. Camarada Farol da Barra, tudo Papa Mike. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3217, ele está aqui, Sebastião Santos. 17. Livre táxi em frente. Vai liberar na Juliette, portão 04. Confirme se ouviu e recebeu as mensagens da torre na aproximação final. Negativo, olha, estamos na final curta ali, a gente recebeu as informações. Localizador. 2000 repetidos, voltando com o 9. Junto a essa foi a frequência que o controle lhe passou? Eu tinha entendido a frequência. Olha, na verdade eu troquei tanto aqui, né, que eu não lembro direito, mas foi 199 alguma coisa, tá? E aí depois eu passei para 198 decimal 6 e depois também 198 decimal 13. E conseguiu contato em 19 decimal 8, que era a frequência que era conseguida por lá. Azul 6918, continue approach report, we're about to land the gear down to Lux. Standing by for landing clearance, we report down Lux, Azul 6918. Agora Recife, frequência 125 decimal 1. 1251, Condor. No 7, tem um ATIS, o ATIS está na informação Quebec. Ok, 1295. Alô, Goma, 075 na Juliette. Livre ingresso, portão 06, Goma 075. Juliette 062, Goma 075. 3217, estamos cientes, grato pela informação, ficamos surpresos em o senhor, porque essa informação estava disponível no ATIS e aeródromo controlado. Quando não tiver autorização, deve arremeter e não pousar sem autorização da torre. É o 3217 voltando. Duas informações aqui. A última informação que nós tínhamos aqui era a Papá. Realmente a Papá, aparentemente, essa nova frequência da torre não estava sendo divulgada. Outra coisa, na aproximação final, em 19.8, nós cotejamos a autorização de pouso. O pouso não foi feito com autorização. Clear to land runway 10, we are down locked at Zulu 6918. Zulu. Tipo 0736, é um tráfego já para pouso 10, já passou externo. Graça de Salvador, voo 9280. Firme para Salvador. Voo 9280. 9280, aguarde costa. Guarde. Zona 7 tem razão com relação à autorização de pouso. Pode desconsiderar esse item. Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Agora, quanto à frequência da torre, já verificamos aqui, continua normal e desde o início do turno é essa situação que está sendo informada. Nenhuma aeronave reportou nada diferente. Já escutamos, aparentemente normal. Aparentemente não, está normal. Ok, sem problemas em relação à operação da frequência, acredito que seja normal mesmo. Realmente, na final, nessa aproximação final, houve um acúmulo de tráfego, nós não estávamos conseguindo falar na última frequência indicada. E nessas trocas, houve dúvida realmente em relação à frequência orientada. E aí nós ficamos entre 18.3, 18.6 e retornando a 19.8. Na aproximação final, já com a intenção de arremeter, em 19.8 foi dada a liberação de pouso. E esse foi feito o cotejamento, por isso que o pouso aconteceu. Obviamente, não teríamos arremetido. Gente, você tem razão nesse aspecto. Obrigado. Até logo. Obrigado a vocês. Era da 766 visual com Embraer da Azul na final da 1-0. Uso mesmo ali em montanha, aguarde autorização para decolagem. Olá, Salvador, boa tarde, aqui na 6-3-1-4, gente da Quebec, informando, autorização para o Petrolina. Confirme. Na 6-3-1-4, gente da Quebec, de autorização em ETR Petrolina, 3-1-0. Gente, aguarde cofre número 2. Gol 9280, autorizado com fins, nível 400, via Upper Zulu 1-0. Bridge, Upper Zulu 1-6. Decolou da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda. Após bridge, controle 119.8, torre 118.95, código transponder 5036. Estava pronto para a cota, 400, 3190, bridge, 1-6, da El, Leda, decolou 1-0, 9-8, 9-3-6, 9-3. Correto, chame pronto para acionar. Amarei pronto para acionar, 9-3. Oceaner 6314. Toma aí. Escorpião. Ground, Azul 6-9-1-8. Text approved in front of you. Taxiway Juliet, then position 1-8-1. Azul 6-9-8-1-8. Roger, 6-9-1-8, via Juliet, April 01, 6-9-1-8. That's correct. Pastor 1-4, livre táxi até o hotel. Chame a torre para o cruzamento. Oceaner 6-3-1-4, Petrolina, 340 autorizado, Upper Zulu 2-0, Papatango Lima. Decola da 1-0, curva esquerda. Saída Momo, código após frote. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, código transponder 5020. Petrolina 340 autorizado, Otazelo 2-0, Papatango Lima. Decola da 1-0, curva esquerda. Momo, código forte. Controle 19-8, torre 1-8-9-5, 5020, transponder, 6-3-1-4. Correto, chame pronto para o acionamento. Camarada. Salvador, boa tarde, 5446. Gente, a informação que é daqui. Boa tarde, 5446. Senhor, identificação, chegada a mão, entre para o nível 050. Tarde, Alfabo 2733. Salvador, gol 396, confirmando gol 399. Gol 399, adiante. 33, autorização 380, Congonhas. Gol 399, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Pezulu 1-0, bridge, Pezulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponda 5-0-4-4. Autorizado 360, via Pezulu 1-0, bridge, após a Pezulu 1-6, BHZ. Decolada pista 10 com curva à direita, da El Leda bridge, 19-8, é o controle 5-0-4-4 no transponda. Estou confirmando após BHZ, Trive, gol 1-3-9-9. Correto. Chame pronto para acionamento. Camarada, obrigado. Olá, Salvador, está 3155. 3155. Quebec. Está 3145. 3155, 935, jogando a foto do front. Boa tarde. Livre táxi. Confirme. A livre táxi, à direita, Alfa. Mantenha a posição antes da Taxiway Delta. Dê passagem ao Embraer 1-0 da Força Aérea, à sua direita. Libera passagem na Delta para o Embraer, na Força Aérea 9-3. muito obrigado pela atenção, tenha uma boa tarde. Guardião 09, Papa Romeu, Clube Papa Mike. Parte 1, Índia e Alfa novamente. Delta, Alfa, parte 1, Índia, Alfa, parte 1. Correto. Quem havia chamado Salvador? Tá 3155, atualização, Guarulhos. Aproxima aí para a cabeceira 107 e taxiar até o pátio do Graé. O Papa Romeu, Quilo Papa Mike, é Guardião 09, o mais novo helicóptero aí da Polícia Militar. Gente, o Quilo Papa Mike é autorizado o cruzamento da final da 10, reporte na final da 107 para pouso. Obrigado, obrigado, ciente das informações, tá, boa tarde. Informarei para pouso. 95, transponda 5561. Apresentado Guarulhos, nível 340, Perseiro 44, Mavi, Perseiro 44 mil. Colagem da pista 10, curva direita, saída da EL, transição Leda. Pós. Nilton. Controle 198, torre 1895, transponda 5561. Correto, chame pronto estacionamento. Chamará para o pronto. Trip 5487, aciona a identificação, chegada a mão, lista para o nível 060. 060, 5487. A possibilidade de abrir real procedimento. O táxi em frente, libera na Juliette, posição 3 do Pátio 1, gol no 925. Juliette, 3, Pátio 1, 925. Para o nível 090. 090 na ponta, 1 na frente. O Trip 5487, prossiga para controle. A possibilidade de voar no toque de Luna. Sempre que chegada, são número 4 na aproximação, 5487. A possibilidade, só pode confirmar o nível autorizado? 060. 060, controle azul 4118. Contato azul 4118, contato radar, voa para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, 4118. No Papa Mike, tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 090 graus, não meia nós. Mike, copiou a torre. Ciente das informações, o que o Papa Mike informará na final. Show no 4, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 15 nós. Direto Luvison, direto Barbacena. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após bridge. Controle 199.8, torre 18.95, transponda 5047. Pelo Papa Mike na final. Pelo Papa Mike, livre pouso na cabeceira 17, vento 100 graus, 95 nós. Responda, repito, 5047. Correto, chama para estacionar. Papa Mike, em solo controlado? Tipo, Papa Mike, a portista livre. Livre a final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste no 090, informe no localizador. Para 2000, final do procedimento, tipo 5364. Tipo, Papa Mike, reporte em solo controlado. Juliet Tango Zulu está reautorizado para o nível 050. Zero, chama agora o controle em 119, deixa onde eu vou. 1198, afastou no 4, grato. Perfeito. Autorizado para o Galeão, 380 ao nível, Upper Zulu 10. SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8, torre 18.95, código transponder 5054. Reduza para 2009, vai seguir tráfego da companhia que está um minuto para a posição pelo. Chegada bom. 7, reduzindo, para que velocidade? 209. Reduzindo para 200. Bruno 755, informação de tráfego, posição de 2 horas, 13 milhas, com deslocamento sul, cruzando 080, descida para 050, é um Charlie 402. Excelente, Bruno 755, agora. Juliet Tango Zulu, só vai ser ultrapassado por um Boeing 737-300 da Gol, que está à sua retaguarda, 12 milhas afastado, descendo para o 090. Tango Zulu. Truno 18, cruza nível 150, chame agora Recife, frequência 1251. 5.0, 5.0, 5.0, 5.4, 4.6, desça para 2.000, o ajuste 1.0, 1.0. 110, 1.0, 1.0. O Salvador, gol 399, gate 8 para o puxa. Livre, com 399, posição 8, chama o táxi. Pronto, 399. Juliet Tango Zulu, intenção de pouso é na 10 ou na 7? 10, 10. 10? Sim, 10. Desça até o 080. 080, gol no 755. Interceptando o localizador, o Tripe 5364, visual 4. Tripe 5364, chame agora 2, Salvador, frequência 118.95. Tamo bom. Salvador, 5. Tripe 5487, desça para 2.000 pés, o ajuste no 010, está autorizado a final do procedimento. Vai descer para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, autorizado o procedimento, o 5487 da tribo. 5487, consta de manter indicada a base número 2? Tripe 5364, boa tarde, continua a aproximação, reporte no externo baixado, travado, ajuste no 010, aguardando contato visual. O posto estará no externo, já está com o meio baixo travado. Curva direita, proa 230. Proa 230, mantendo 080, gol 975. 755, desça para o 070. 070, 755. Agora, o Xanete. 446, 2000, está autorizado o procedimento? Autorizado, 5446. Informe no localizador. Gente, Famaré. Avistado, cheque trem, livre pouso no 0, vento 0, 9, 0 graus, 149. Gente. Assim que ele livrar, coordene e chame pronto para o táxi. Seguinte, após o tráfego de retaguarda, seguia chamando para o táxi, chamando 154. Sim. Para o táxi com 399, 135 a bordo, 4 horas de teste de autonomia, alterna Galeão. Galeão, POB. 135. 135. Autorizado o táxi, contornando Pátio 1, Índia é Alfa, ponto de espera, transferência, gol no 399. Contorna o Pátio. Alfa, ponto de espera, 2.5, 3.9. Opa. É 2.95, obrigado, boa tarde. Tango Zulu, desça e mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0.90. 3.000, ou no 0.90, Tango Zulu. Tingendo 0.70, 7.5. Tenho 070, voo no 755. Recente, mantendo. Ador 35446, estabilizado na ILS, está 1-0. 35446, boa tarde, com aproximação, segundo para pouso, aeronave que precede a nave da companhia. O ajuste no 0-1-0. Recente, 5446. Desça para 2.000, ajuste no 0.90. 2.000 no 0.90, vou no 755. Autoriza 1.700 com referência, os 35487. Autorizado, 5487, redução a critério agora. Redução a critério, 1.700 com referências, os 5487 da trip. Ou no 755, curva esquerda pro A200, posição 180. Esquerda 180, vou no 755. Livre, estamos salvos. O 9280 para pushback e acionamento, portão 1-1. Gol 9280, aguarde autorização. Tem um tráfego a cauda. É, adianta, 9280. Pois autorizado, tem embaixo travado. Bordo com 3 horas de autonomia, alternando Recife e Recife táxi. Quantas pessoas? 1-40. Livre táxi, ponto de espera na 0, 63 ou no 4. Na Índia, via Índia e Alfa, na Índia, aliás, na Alfa, transferência. Ok, via Índia e Alfa, na ponto de espera transferência, pode confirmar a torre 729, 5. 198, desse modo. Ciência, na espera, vai ter que não passar. O 35364 livrou. Não. Ciente avistado, mantém a posição antes da Juliette, 35364. Juliette, mantém antes da Juliette. Comandante, boa tarde, o Brasileiro 2231, informação Quebec. Firme. Tá Paredo 2231, formação Quebec, autorização para Barreiras. Ciente, aguarde cópia. Não, foi isso. Pode iniciar o 920 agora? Portão 11, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Chamarei táxi, 920. Trip 5364. Após a passagem do Oceaner, à sua frente, livre ingresso para o Pátio 3. Solo Salvador San 3145, Bot 2, instrumento legal seletiza. 3145, aguarde autorização, previsão de 6 minutos para autorização, devido a tráfegos a cauda e outro, para passar também a sua cauda. Aguarde 6 minutos para 3145. Solo San 3155, puxa essa novamente. Visona é que não se escuta. Trip 5364, livre táxi, via Alfa e Juliette, para o Pátio 3, na minha escuta. Olá, tá 3155, pushback acionamento. Aguarde autorização, 3155. Guarda. Solo, trip 5446, na sua escuta, na eco. 118.95. Oi, Salvador 1295, bom no 755, boa tarde. Depois eu pouso ali, mas 3195. Ciente, obrigado. Aguarde autorização. Tem um tráfego a cauda, um no Gol, no 077. Estabilizado, Tango Zulu. Tango Zulu completa a final e chama a torre. 1-1-8-9-5, tambo posto. Um bom trabalho, senhor. Gol 9220, autorização de táxi. Firme. 0 a bordo. 0322, Delta 9, de Alverna, campo. Foi o tráfego? Gol 9220. Campinas. Gol 9220 para o TAD, 070 a bordo, 0322 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado táxi, ponto de espera 10, via PAT 1 e Índia, Gol 9280. PAT 1 Índia para o ponto de espera da 10, Gol 9280. Dê passagem a um ATR-72 da Trip, que está entrando no PAT 3, Gol 9280. Para a passagem ATR, 9280. Trip 5446, livre ingresso. Pátio 3. Livre ingresso, pátio 3, 5487. Pode ser Juliette, 5446. Livre ingresso, pátio 3, 5446. Livre ingresso, 46. Desculpa aí, 46. O trip 5487, livrando no seu escudo. Enter, livre táxi em frente. Dê passagem ao Boeing 737 da Gol.